que só fala o que cê tá pensando, falando só que de um jeito diferente, voltando como um dedo na mão do meu presidente. O meu discurso eu só uso pra te incomodar, e fui expulso daquele concurso popstar. Quiseram me bater na porta do SBT, não sei cantar, mas se for lá no canto sem meter. Confusão e problema é comigo mesmo, eu tô sendo mais procurado que aquele Nemo. Perdido em Aricanduva, no meio da chuva, pedindo ajuda, cadê a mãe do Supla? Só falta agora ela querer vir me processar. Eu pago o IPTU, mas ainda não sei nadar, e vou falar porque eu tenho a língua solta. Aliás, a minha língua sai até da boca. Você é bobinho, mas não tem memória. Você é bobinho, não lembra de nada. Você é bobinho, mas não tem memória. Você é bobinho, não lembra de nada. Você é bobinho, mas não tem memória. Você é bobinho, não lembra de nada. Você é bobinho, mas não tem memória. Você é bobinho, não lembra de nada. Aí depois eu encontrei a batida perfeita, de moto contra uma parede numa rua estreita. Tirei carteira e tomei um porre no Detran. Experimento a nova loira só se for do tchan. Mas se pagarem o cachê do Zeca Pagodinho, eu bebo dole de um gole e fico até sorrindo, que nem gringo quando tira foto lá no Cristo. Mas se falar do presidente, perde até o visto. E me perguntam como anda a coisa no Brasil, coisa tá feia como a filha do... Só levo dura, trairagem que ninguém segura. Faca nas costas virou tipo de acupuntura. Agora que só canto, pego toda mulherada. Não sou falcão, mas deixo a de... uma olhada. E tô pegando fogo, chama logo o bombeiro. Com a pre... uma batendo uma no banheiro. Você é bobinho, mas não tem memória. Você é bobinho, não lembra de nada. Você é bobinho, mas não tem memória. Você é bobinho, não lembra de nada. Você é bobinho, mas não tem memória. Você é bobinho, não lembra de nada. Você é bobinho, mas não tem memória. Você é bobinho, não lembra de nada. Terceira parte, vou falar do que eu mais odeio. Ouvir axé, pagode, musiquinha de rodeio. Não abre a boca, fica muda se não sai besteira, mexendo a bunda que ocupa a minha tela inteira. Ainda tenho gás, pergunta Juliana Paz. Virei celebridade, agora não me deixe em paz. Que nem o povo no governo de FHC. Mudou alguma coisa, o Lula tá fazendo o quê? Não adianta me dizer que acabou o rolo. Lembra do Collor, quem não lembra vai votar de novo. O meu dinheiro vem de uma sacola, de uma missa e uma conta conjunta com uma...